Calibre, Mike Coquillo. Sete autorizados, chantagem. Papapá, Sierra, Charlie, Charlie, Paxop. Uno 2, livre pouso no 0, vento 090 graus com 11 nós, altímetro no 0 no 2. Livre pouso no 0, ajuste no 0 no 2, agora 612. Leda Bridge. Corretíssimo, no pátio 5 com quantos a bordo? O Sierra Charlie Charlie. Chame a torre 1895, ajuste no 012. Solo, trip 541565 a bordo, autonomia de 3 horas e meia, autônomo Salvador. 5495, livre táxi em frente, pátio, Índia Alfa, ponto de espera 1895, 1012, boa viagem. Índia Alfa, ponto de espera, torre 10895, obrigado senhor. Calculadora 4206, boa tarde. Tô 206, aguarde a cota número 2. Obrigado, seria Pucaracaju? Sim, Pucaracaju. Trip 5415, próximo ao ponto de espera, pronto para ingresso. Ali mantém 5415. Alinhar e bater 5415. Solo 612, solo aos 34, livre à direita, solo 121, decimal 9. Livre à direita, 1219, agora 612. Salvador, muito boa tarde, seu trip 5219, presente da informação de luz. 5219 para a conquista, aguarde a cópia número 3, o ajuste no 092. 092, aguardando. Alfa Salvador, boa tarde, Gono 6, 1, 2, Livrona Fox, tá? Gamei 1, 2, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Solo, Tan 3, 5, 6, 7, 1, 7, 2, a bordo, 0, 3, 4, 3, Campinas, quantos ataques? 3567, livre de táxi, Pátio, Índia Alfa, ponto espera 1895, 1012, boa viagem. Táxi, Pátio, Índia Alfa, ponto espera 1895, obrigado, boa tarde, 3567. Chana 6201, copia? Copia, 6201. Autorizado, Galeão, trem via 0, a rota pelo 10, pista 1-0, curva direita, Dael, Leda Bridge. Controle 119-8, transponda 5107, hoje na 6201. Autorizado, Galeão, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pátio 5 tem livre acionamento, reporte para o táxi, Serra, Charlie, Charlie. Torre, Salvador, uniforme, Mike, uniforme. Final. Uniforme, Mike, uniforme, Salvador. Ok, interceptou o curso no FU e aliança. Sente, informe com cheque de trem, vento 080 com 109, uniforme, Mike, uniforme. Uniforme, só para confirmar se a 107 estiver livre, a gente posa na 107. A sua intenção é modificar a partida presente, as regras de voo e prosseguir para tráfego visual no 7, confere? Positivo. Gente, então modificado aos 37 com base pela direita no 7, reporte interceptando a final, 80 graus, com 109, uniforme, Mike, uniforme. Portaremos uniforme. Torre, trip 5415, decolou. Decolou de Salvador aos 13h30, chame controle em 119.8, uma boa tarde, 5415. Boa tarde, 5415. Voo 1612 na Alfa, da Juliette. 1612, ingresso Juliette, portão 8. Juliette, portão 8, voo 1612. 4206 da Azul, copia. 5219, pronto, cópia. Afirmo, sim. Autorizado, Salvador Conquista, nível 200, pista 90, curva direita, saída Arboa, pois direto. Controle 119.8, pronto, 5106, o trip 5219. Autorizado, Salvador, espera da Conquista, nível 200, decolo da 10, curva direita, controle da saída Arboa, pode CT, direto. 119.8 é o controle, 5106 o transponder, para o trip 5219, a posição é a 4, 4 3. Gente, chame pronto, 5219. 4206 da Azul, copia. Vamos, estamos deixando a 6209. Prossiga. Confirmando a saída da El Leda Bridge. Afirma. Boa noite, 5-6, boa. Noite, 5-6, prossiga. Só um registro, que é repetitivo. E aguarde a costa, é 1012. Aguardo. Boa noite, 5-6, pronto, cópia? Copia, sim. Autorizado Recife, 390, e é o Turístico 58, decola para 1-0, curva esquerda, sai da Pucaracaju. Controle 119.80, transponde 5066. 390 para Recife, Sul, Caracaju, 198 controle, 5066, eu transfone. Correto, 19839, reporte pronto. 19839. Decolou os 40, chame controle em 119.8, uma boa tarde. 198, boa, até 3567. Alô, confirme o Pátio Pichicola. Cliente, Eco Papa Brava, barra de coordenação é cópia. Saída PUCA. Salvador Azul 4206, seria nossa autorização, senhor? Afirma, pronto, cópia. Prossiga. Autorizado Recife, nível 370, via Prisca 58. Decola da 10, curva esquerda, sai da PUC Aracaju. Controle 120.8, não, controle 119.8, transponder 5075. Ativo 370, aprovado, Azul 420, Recife, Aperu 58, Tepano 0, Cruze Esquerda, Pucaracaju, 98-5075, podem, Azul 420. Correto, 5075, portão 3, reporte pronto. Tá. Para cheque no papá, confere. Reporte pronto. Tu, Kilo Quebec Serra, reporte na vertical da RMAR, Kilo Quebec Serra. Passa lá. Papa Bravo, cópia. Prezado para João Pessoa, nível 250, decolada 17, com a esquerda, saída Pucaracaju. Controle 119.8, transponder 5434. Mantenha a posição, o Sierra Charlie Charlie. Ele está mantendo a posição. Deque acionamento, Azul 4206, portão 3. O 3, autorizado, reporte para o TAC. Autorizado, reputarei. Solo 8, puxa acionamento no 2. Número 2, é o segundo no setor do pátio, aguarde. Mais próximo, agilizando aí a aproximação. Ah, sim, gente, para pouso na 17, 90 graus com 109, o Kilo Quebec Serra. Serra. Após o pouso, ultrapasse a interseção do ponto médico, temos uma aeronave ali na Papal, cá? Torre Salvador, Gol 601, boa tarde. 601, boa tarde. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Temos aeronave pousando na pista 17 no momento, na curta final daquela cabeceira. Vento 80 graus no 09. Aguarde autorização de pouso, Gol no 601. Aguardando, 601. No 601, vento 090 graus no 09, tem pouso livre, pista no 0 no 601. Livre, pouso no 0, 601. Salve, Salvador, clique 5219, quanto push acionamento, está no pátio 3, na posição 3, próximo. Gente, o trip, qual está autorizado, puxa para cá. Vou reportar pro Tato, 5219. Quebec Serra, Solos 47, backtrack após a saída do tráfego da Papá. Taxi para o Pátio 5, não me escuta, aqui Quebec Serra. 109. Aqui, ó. Ajuste 90 no 2, via Índia, 1895, passo espera 4206. Índia 1295, boa, 4206. Gol no 856, após o tráfego do Azul, autorizado inicial push no 2, rapaz táxi. Após o Azul, autorizado, sem vantagem, 256. Charlie, Charlie, tá pronto? Livre decolagem, o vento, uma centena com uma dúzia nós. Serra, Charlie, Charlie. Quente, frequência livre. O no 601, no solo aos 48, chame solo em 1219. 219, boa. 4206, tá pronto? Matheus, boa tarde, senhor. Posso estar agora? Boa tarde. Autorizado. Alinhar e decolar da 10. Vento uma centena com 09, o azul 4206. E decola, 4206. A Juliette, com 601. Charlie Charlie decolou aos 49, controle em 1208. Confirmando, 119.8, 119 decimal 8, Serra Charlie Charlie. 119.8, obrigado, boa tarde. Boa tarde. 4206, tem decolagem autorizada, uma centena com 10 nós, pista no 0. 06. Taxi 5219, estamos com 67 a bordo, 3 horas e 40, alternamos claro. Oriente, táxi via pátio, vai seguir o tráfego da Gol, tá puxando, ajuste no 0-2, 1895, com espera. Ok, vamos prosseguir pátio, segue o tráfego da Gol, com 0-2 é o ajuste, quanto lá, 1895, 35219. Confia para Torre Salvador. Fumaça chamando a Torre Salvador, prossiga. Gente, mantendo a linha do litoral, aguardando para cruzamento na vertical do aeródromo e o Fumaça, aguardando instruções para cruzamento do campo. Leão 43 tem pouso autorizado no 0, uma centena com uma dúzia nós. Livre pouso, Leão 43 da Xené. 4206 decolou 51, chame controle em 119, decimal 8. 98, boa tarde. 4206. Boa tarde. 9. Beleza, vai ser de passagem. 5219, posso prosseguir. Táxi 1 a 8, 5167, canal de Natal, 3 horas. Gente, via Índia, ajuste 1013. Ponto espera a torre 1895. Prossiga Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, 601. Posteriormente para Pilof, Fumaça. Fumaça está no cruzamento. Fumaça cruzou. Fumaça cruzou. Copiou, Fumaça cruzou o campo. 856.09. Mantenha o ponto de espera, gol no 856. O Xanema 143 no solo 53, libera a direita, chame solo. Frequência 1219. Espera direito 219. A Fumaça vai girar base pela esquerda para pouso na 1-0. Ciente, reporte base para final com cheque de trem 90 graus, 1 dúzia 9. Vindo. Tá bonito. Obrigado e bom voo para vocês. Solo. Salvador, boa tarde, Xenar 6143 em pronto escuro. 6143, táxi via Alfa, reporte nessa Juliette. Alfa vai reportando com Juliette. VIP checado. Bom, 73, VIP checado, final da 1-0. VIP checado, livre pouso no 0, 90 graus, 1-12. Na 4, aguarde puxa. Vai com o Papa Bravo. Posicionamento no pátio 4, reporte para o táxi. Ali mantém cabeceira no 0, 856. sessão Oscar do Papa Bravo. 201, autorizado puxar no portão 4 Quartax. Só confirmando, já está totalmente pronto? Totalmente pronto. Acione a posição, aguarda mais um minuto que eu puxo. Acione na posição, ok. 6143, agiliza o táxi até o portão 1. Agilizar, colega da companhia, vai portão 1, 6143. Afirma, agilizando via Juliette até 1. Meia, pista livre, o vento 90 graus, uma dúzia nós, livre decolagem no zero. Ciente, o trip 5219. 5219 ali, mantenha no zero. Decolou 57, controle em 119, décima 8, 8, 5, 6. 198, bom dia. Bom dia. 5219, tem decolagem autorizada, uma centena, uma dúzia nós, pista no zero. Já decolado, 5219. Quanto ataque? É, 201. Então, 6143 está aguardando aqui no 1, chegou agora. 7, alinhar e manter, cabeceira 1-7, eco Papa Bravo. Decolou 5-8, chame controle em 1-1-9-8. 1-1-9-8, obrigado, boa tarde, bom trabalho, trip 5-2-1-9. Realmente. Boa tarde, torre, eu vou no 273, vai passar o externo, pode falar. 273, boa, continue a aproximação, 1-0, vento 90 graus, uma dúzia, trem checado. Afirma, pode falar. Livre pouso, pistão 0 no 273. Ok. Ground,